Bom dia, Golfo no 092 de Drona, Texas Control. Golfo no 092, Taxi Alfa, qual a chance da Juliette? Alfa, guarda, Juliette, Golfo. Para o táxi 2223, 59 no POB, 6 horas e 30, Fernando Salvador. Táxi a todos até através 62, observe o bang da Sideral, siga como número 2, no ponto de espera 1895-1018, bom voo, passaredo. NCCL, através 62, na visual da Sideral, 1895, obrigado. Do 2790, chame centro de correção. Serviço radar encerrado, 5.000 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível de voo no 90 e chame controle Aracaju, frequência no 20.3. Mantenha o 90, chamará controle Aracaju, 1203, azul 2790, graças. Salvador, General 9970, bom dia, pronto, ponto de espera 90. General 9970, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento variável 2 nós. Alinha agora, General. Boa tarde, Sazul 4234, 82 a bordo, 3 horas e 15, da economia, alternando Fortaleza. Sazul 4234, autorizado o táxi. Até o ponto de espera da pista 1-0, via Pationo, Índia, torre 1895-1018. Pationo, Índia, ponto, torre 1895, ponto de espera azul, 4234, bom dia. 1895. 1895. 1-0-9-2, observe, táxi do Embraer da Azul, após autorizado de LED, portão 06. É, após o aeronave da Azul, LED 06, bom. Solo Salvador, bom dia, Mike Yankee Papa. Prossiga, Mike Yankee Papa. Mike Yankee Papa está aqui na remota aqui do Patiuno, posição 14. Solicita autorização para rebocar a nave, Patiuno, posição 9. Autorizado isso do reboque, reporte a terra. Ok, autorizado o reboque, reporta ao centro, graças. Bom dia, 2223 da Passaredo, ponto espera. Passaredo 2223, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinhe e mantém 10, 2223. Federal 9970, decolado aos 40, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, obrigado. Controle Salvador, Federal 9970, bom dia. Salvador, bom dia, 14274, no ponto de espera, 10, pronto, e visual para a terra da passarela linha. Azul 4234, após o início da rolagem do ATR da Passaredo, a linha autorizado a alinhar e manter, pista 10. Após a rolagem do ATR da Passaredo, a linha mantém após o Azul 4234. Passaredo 2223, livre, quais são? Autorizado decolar, pista 10, vento 040 graus, 049. Decolagem 2223. 0092. Prossiga. Se alguém cai pra aeroporto, pra atualizar a aeronave. Obrigado. Solo voo na minha 4925, solicito autorização de pushback de fundamento. Coordenação, equipe solo, chame táxi na minha 49. Autorização de passar voo na minha 49. Passaria 2223, decolar 242, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 208, bom dia. Passador, bom dia, 2223 da passarela, Arbor. Desde 2223, contato radar, se mantém o nível de voo 180 via Saidaço. 180 via Arbor, 2223. Salvador, o Mike Filete Romeu, vertical de águas claras. Mike Filete Romeu, ciente. Está presente, é possível detectar o supervão na paralela através de Simbra? Autorizado. Sua direta, paralela e Simbra, Mike Filete Romeu. Azul 4234 decolou aos 45, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 2080-4234, graças. Salvador, Azul 4234, ascensão passa mid, já desperta na PUCA, chamo Azul. Azul 4234, contato radar, se mantém o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA. Já na vertical da paralela em sobrevoo Mike Filete Romeu. Firme. Passou Simbra, já na vertical da paralela em sobrevoo Mike Filete Romeu. Gente, Mike Filete Romeu. Tal 9970, semicentro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2625, 2545. É a bosta de rodas, alterando Aracaju. É 2625, 85. 1, 2, 6, decimal 85. Obrigado, senhor. Bom dia. O 4234 pode voar direto a Arupa, evitar as forças. 4234, livre de desvios e aguarde de coordenação. Já diz a esquerda, aguarde no 4234. Após desvios, voe o Romeo Fox 018. Obrigado, após desvios, Romeo Fox 18, 4234. Oi, Salvador, Lono 649, aproximando 4040. Lono 649, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 050 graus, 0612 de nós. Aline, qual número 0, Lono 649? Lono 649, decolado aos 50, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. Salvador, 120, decimal 80, bom dia, desejar. Controle Salvador, muito bom dia, Lono 649, no PCO da El Lenda B9, passando 1600. Lono 649, contato radar, se mantém o nível de voo 360 via saída da EL. Isso da EL, Lono 649, 360. Lomador 2223, solicita um pequeno desvio à direita para evitar a formação. Proa, UI. 2223, livre desvios, após desvios, reporte na prova de Eletro. Esse após desvio é reportar a Eletro, 2223. Salvador Azul 4981, Cidade 2, 0 para a saída. Azul 4981, ação de identificação, chegada bom que autorizada, desce para 4000 pés via chegada, altímetro no 08. 4000 via chegada no 08, Azul 4981. Azul 4234, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2025, 4334, graças. Paredo 2223, após desvio, os voos direto à Vitória da Conquista. Gente, após desvio, voo à Conquista, 2223. Através de Simbra, vai estar sobrevoo na boca do rio, mais direção meu. Gente. Bono 649, semicentro Recife, frequência no 2.1, alterna no 33.95. 35 no 3395, bom dia, voo no 649. Ronda 649, correção. Passarela 2223. Chame Centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. Ronda 28, alternando 1260. Bom dia, obrigado. Papapá, Mike Juliette Romeu, confirme posição. Do Rio, Mike Juliette Romeu, intenção de pouso em Serra Índia. Quente, Mike Juliette Romeu, cheque seu transponder, não recebo modo alfa e reporte na final para pouso em Serra Índia com Índia. Primeira nave na final, pode cruzar a próxima fibra, Mike Juliette Romeu? Autorizado. Informada para pouso, Mike Juliette Romeu. É o Papa Romeu, estilo Serra Língua. Autorização para a Serra 90, Hotel Papá, uma certeza. Solicita a decolada 3. Salvador, Serra 90, Hotel Papá, uma centena. Correto, pista 35, decolagem com a esquerda, Momo. Após direto, no plano Yankee, 5134, transponde controle 208. Condição em Javada e condição de José anteriormente? Ali, Matheus. Gente, aqui no Serra Lima. Relacionamento com a torre 1895. 1018, bom voo. Confirme só o BB, por favor. 04 a bordo, torre 1895. Ajuste 0018, cobrar conta batida. Boa. Papá Romeu Quilo, Serra Lima. Ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Para o táxi, Lima. Azul 4981, desça via para 2000 pés, QNH 1008. Autorizado a sinal do procedimento LS Recife no 0, chame estabilizado. 2000 pés no 018, livre LS que foi azul 4981. 6302, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça via chegada para o nível de voo 050, altímetro no 08. Altímetro 08, autorizado a chegada via para o 070. 050, autorizado. Altímetro 050, é para o Tito, não? Foi SAP, 6302. SAP, então, da minha meta. Salvador, 3304, acione identificação, chegada bom e autorizada, desça para 4000 pés, via chegada, QNH1 no 08. 0404, 4000 no 08, pode voar direto pelo? Salvador, 3304, número 2 na aproximação, mantenha, voe Adolfo. Voando Adolfo, tá bom, 3304. Correção, Alagoinha, 3304. Alagoinha, tá ok, obrigado. Polícia para pouso, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossegue em condições de usuário sem frequência livre. Livrando, grato pela colaboração, bom dia. Estabilizado, azul 4981. Azul 4981, completa final do procedimento, chame por Salvador, frequência 1985. 1895, azul 4981, bom dia. Sou Salvador, azul 4981, final 6 milhas, pista no zero. 4981, autorizado o pouso, pista 10, vento 020 graus, 029. Sempre pouso 10, azul 4981. Salvador, gol 2199, bom dia. O 2199, controle Salvador, acione identificação, chegada Mária autorizada, desça via chegada para o nível de voo 060, altímetro no 08. Afirmativo, bom dia, descendo 60, e o 2 é o ajuste, gol 2099. Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Kilo Serra Lima, Juchono 0118, autorizado o táxi via Papá, reporte no ponto de espera 35. Azul 4981, solo a 809, livre a próxima direita e chame o controle solo em 121, decimal 9. Direita 219, bom dia. Bom dia, solo azul 4981, livrando. 41, posição 01, via Alfa e Juliette. 41, posição 1, Alfa e Juliette. Aí, reportagem estabilizada, né? 5. Afirmo. Serra Lima, livre decolagem pista 35, vento 020 graus, 02 nós. Sim, iniciando mesmo. Para Salvador, bom dia, é o azul 2796, tem sua informação direta, autorização, professor. Autorizado João Pessoa, nível 170, via rota do plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida Conde. Aciona, 0260, transponde, controle 120, desse lado, 8. Poderia confirmar o transponde? 0260. 0260, sim. Kilo Serra Lima, decolou da 35, saída bom. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, submantenha 3.000 pés e voe direto Momo. Na... O Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem. Tem, 3.000 pés direto Momo, Kilo Serra Lima. Serra Lima, confirma para o ideal para o destino. 307. voe direto destino, Kilo Sierra Lima, e mantenha ainda subida restrita até 3 mil pés. Consciente, direto destino, mantendo restrição de 3 mil pés, Kilo Sierra Lima. É o 2199, confirma efetuando desvios? Afirmativo, não lhe comunicou porque você estava em contato com a sua aeronave. Estamos efetuando desvios, retornando a bruxa de espaço, descendo para o 060 restrito. 102199, deixa até o nível de voo 050, altímetro no 091. 5018. Informa o tráfego, posição agora de 11 horas para 12, 13 milhas rumo noroeste, é um Bravo Eco 9 Lima, mantendo 3 mil pés. Ativa, atingindo 4 mil, 3304. Pelo Serra Lima, informa o tráfego, posição de 2 horas, 12 milhas rumo sudeste, direção sudoeste, é um Boeing, um Airbus 320, mantendo 4 mil. Tem o mesmo espécie que está, né? Bom, chegar a 6312, estabilizar a meia leste. Na 6312, está agora a meia milha para marcador externo, completa final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Para contar com 62, mostra quem mostra lá. Ou 2199, reduza para 2209. Oi, transfere, está passando externo. Suja para 2209. Vento 010 graus 029. Autorizado pouso da pistão 0, Chiné 6312. Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, se possível fazer a mudança das regras e atenção para o 045, estimo pouso ao 1145. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, regras de voo modificada aos 1116, submantenha o nível de voo 0045, o Quilo Serra Lima. Excelente, autorizado 045, Quilo Serra Lima. 3304, desce para 2 mil pés, QNH1098, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, chame estabilizado. 2 mil pés, 1098, chamará no X-Ray, estabilizado, 3304. Carlima confirma e irá prosseguir no nível de voo 045 até o destino? Afirma. Sim. Atingindo 5.000, gol 2199. 2199, após o TAP, desce para 3 mil pés, QNH1098, vai seguir com o meu número 2 na aproximação, o número 1 está aproximando pelo setor nordeste da correção, noroeste de Salvador. Afirmativo, está ciente do tráfego, desce para 3 mil, o gol 2199 após o TAP. 6312, solo aos 18, livre a próxima à direita e chame o solo, o controle solo em 121, decimal 90. Vai livrar a próxima à direita, controle solo 2100, chame a 3. Completa final do procedimento, chame para o Rio Salvador, frequência no 8, decimal 95. 295, completa, obrigado, bom dia. Sou 2199, desce para 2000 pés, QNH 1008, autorizado a final do procedimento GLS aqui de Rei, estou no 0, chame estabilizado. Reportar estabilizado, desce em 2018, gol 2199. São 3 ao 7, Câmera 312, corrigindo Alfa Kilo, pátio 3, ingressa no pátio 1, posição 3. 0, decimal 1. Alfa Kilo, pátio 2, posição 3. Afirmo. Portão 3 permanece, porém o sentido agora é Kilo, pátio 3 até o pátio 1. Sente, Kilo, pátio 3, portão 3. Né? Tá bom. 1095, prossiga. Sim, eu confio em nível 360 autorizado via rota do plano, pista 10, primeira curva direita, arbor, transição, elefa, 5167 no transponder, controle 208. Ok, autorizado para confio em nível 360, rota conforme o plano, decola a pista no 0, curva direita, cumpre o perfil da saída arbor, transição, elefa, controle de saída 1208, transponder 5167. O voo 1095, pronto para pushback e acionamento, gate 62. 62, autorizado, chama o táxi. Autorizado, obrigado. Localizador, Guaraldo, uma vista e o tráfego nos precede à frente e à vista também, o gol 2199. Gol 2199, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 1895, grato, memória. Então, 3604, solo aos 22, livre a próxima à direita, chame o controle solo aos, em 12, 1 decimal 9. Livrado, chama solo 219-3304. Solo Salvador, 3304, livrado com o sul. 2-7-9-6-3-0-4. Autorizado táxi via Alfa Kilo, via pátio 3, chame para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio principal, 3-3-0-4. Azul 2-9-6. 2-7-9-6? 2-7-9-6? Azul, navio, pushback, acionamento. Rodando equipe de solo após a passagem da L2 datando parte 3 autorizado. Certo, eu vou descer pra frente. Prato pelo Salvador, bom dia, 3179. Tá 3179? É 3179, bom dia. Bom dia, por gentileza, autorização Guarulhos, informação Juliette. Juliette confere da El Leda Morte, vou aguardando quanto? É 3179. Da El Leda Morte, vai na sua escuta. Ataque do Gol 1095, estamos com 171 a bordo, 3 horas e 8 de autonomia, alternando o campinho. É 3, o Gol 1095. Ataque. Autorizado até o próximo período da pista 10, via Índia, 2895, 1018, bom voo. Consciência, autorizado o táxi, torre 1295, 1028 de ajuste, chegou 1095, obrigado. Mantendo parte 3, visual com gol 3304. 3304, portão 7, após o gol autorizado. Após o gol, prossegue para o 7, 3304. Serra Lima, controle? Ok, Serra Lima. Serra Lima está a 42 milhas noroeste de Salvador, sem serviço radar encerrado. Não há tráfego conhecido por este controle no setor a reportar. Mantenha o nível de voo 045 e para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife em 126.85, alterna no 25.45. Torre Salvador, muito bom dia, voo no 095 para o ponto 0, pista no 0. Voo no 095, autorizado a alinhar e manter, pista 1 a 0. Ali mantém pista no 0, voo no 095. Voo 2199, no solo aos 26, livre a próxima à direita e chame o controle solo em 121.9. 3219, 2199. Falou 2199, livrando. 2199, táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, chame para ingresso no parte principal. Alfa, Kilo, parte 3, chamará para ingresso no parte principal, 2199. Uno 095, autorizado decolar pista 10, vento 01, 0 grau, 04 nós. Autorizado decolar pista 10, voo 10, 2796. Estamos com 41 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado Maceió. Quer ver? 41. Azul 2796, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1, Índia. 2895, 1018, no gol. Pátio 3, pátio 1, Índia, 189514. Azul 2796. No 095, decolado aos 28, chame o controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 20.80.95. Controle Gol 1095. O 0095, contato radar, sube e mantenha o nível de voo 360 via Saidato. 360 via Abo, 095. Sou 9037, desça via para 2000 pés, KNH1098, autorizada final do procedimento LSX-Ray, pistana 0, chame estabilizado. Ok, confirmando então para o voo 9037, prossegue descida pelo... prossegue para 2000 via e reportará estabilizado no X-Ray, voo 9037. Descimento correto, 9037. Reduzindo 99, ingresso principal, portão 5. Qual a posição 5299? Então 31179, na escuta? Na escuta, prossiga. Guarulhos, 320, autorizado via rota do plano. Pista 10, primeira curva direita, da El Transição Motiva. 5173, transponde 208, controle. Bom dia. Em direção ao posicionador no zero. Bom dia, 2796, autorizada a linha e decolar, pistão no zero. 1 Corrijo 040 graus, 05 nós. Ingresso ainda decola, azul 279 linha. Tranquilo 10. Se chame para o Pichu X, também 3179. Obrigado. Controle o voo 1095. Siga. Após Arbor, solicita vara pro de moto. Permitam as formações à nossa direita, entre Arbor e Elétrico, por gentileza. Voo 1095, livre desvios e aguardo coordenação com o Centro Recife. Guarda, voo 1095. Controle Salvador, Altan 3859, informação, Juliette, bom dia. 3859, bom dia, este controle Salvador, aciona identificação, chegada bom, foi autorizada. Desça para 4000 pés, via chegada, GMH 1018. 1018, 4000, chegada bom, Altan 3859. Decolou aos 32120, décima 8, até o morro. 208, obrigado, até a próxima. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia ainda. Esse é o azul 2798. Confirme 2796? Afirmativo. No Pátio Militar. E prepara a saída coral para todo seguro. Azul 2796, contato radar, sub mantenha o nível de voo no 70, voe direto posição Conte. Está presente Conte, Azul 2796. portal 103179, pushback acionamento no 8. 103179, no portal 08 está autorizado, puxa, chama a ah, obrigado. Estabilizada, avistando, voo 9037. 9037, completa o sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência no 8, sinal 95. 18954, bom dia, voo 9037. Bom dia. Transponder 0263, controle em 1208, for 02733. Torre Salvador, bom dia, voo 9037. Voo 9037, pouso autorizado, pista no zero. Vento 360 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, voo 9037. Acordo para acionamento, chama a torre em 118.95, força aérea 2733. 288-260-05. Salvador, força aérea 2733. Fora do 733, está aqui, está para acionamento. Ajuste 1-0-8, livre acionar, reporte táxi. Livre acionamento, reporte táxi, fora do 733.